Confesso que não entendi quando vi você que eu sempre conheci, bancando o bandido pra cima da molecada da área. Que falha, nem fala, como você mudou. A malandragem de verdade nem te reconhece. Até parece que você se esqueceu do passado, tá transformado, ficou pirado e agora quer ser rebatizado. Quer que todo mundo te chame de sangue bom. Se liga no som, não vai dar não. Aperta seu passo, muda seu traço, escapa do peso do aço. Vai tomar um montão de preste atenção. Nada pessoal, a pilantragem é um mal que tem que ser cortado pela raiz. Nem me faz aquela cara de que foi que eu fiz. Você sabe bem que na quebrada todo mundo vive praticamente do mesmo jeito, aguentando problema em cima de problema. Ainda vale o mesmo lema, pra ser respeitado tem que dar respeito. Já vi uma pá de malandro do lado bom e do lado ruim. Aqui ninguém é o tal, mas sabe que é sempre assim. Cê não sabe qual que é, não pergunta pra mim. Aí, malandro, segue seu caminho. Cê tá zoado, cê tá. Aí, malandro, segue seu caminho. Cê tá zoado, cê tá. Aí, malandro, segue seu caminho. Cê tá zoado, cê tá. Aí, malandro, segue seu caminho. Aê, sangue bom, vai seguindo o recado. Sua vida vale pouco, tá todo mundo ligado. Que você agora tá jogando pro outro lado. Sempre foi assim, traíra, safado. Diz que vai tomar jeito, mas tudo que tem feito é continua o mesmo, sem moral, meu respeito. Tô até vendo, vai dar dó de você. Mas eu sabia, um dia ia acontecer. Você forçou, pediu, pilantragem a mil. Acho que nem viu a vida por um fim. É muito fácil se sentir o tal, com um revólver na mão, praticando mal. Vem aquela sensação de poder, tipo dono do mundo, não quer nem saber. Não me interessa como, nem porquê. Só quer ser bandido de cinema, matando por lazer, apavorando a sua própria área. Fica feliz quando o sangue se espalha. Quem é você, sangue B, pra querer comandar? Já começa a tremer se alguém enquadrar. Não pense que é malandro, só porque se deu bem. Aplicando 7-1, tirando de quem nem tem. A hora da justiça vem, chegando, amém. Boa viagem, sangue bom pro além. Aí, malandro, segue seu caminho. Cê tá zoado, cê tá. Aí, malandro, segue seu caminho. Cê tá zoado, cê tá. Aí, malandro, segue seu caminho. Cê tá zoado, cê tá. Aí, malandro, segue seu caminho. Cê tá. Malandro, segue seu caminho. Aí, cê tá sozinho.